связь, является объектом. É uma solicitação de rebote pushback da posição 7 aqui do Pátio 3 para a posição do Pátio 1. Chame na saída do Pátio 3. Afirmativo, chamarei. É o Whisky Juliet Papá para ingresso no pátio principal. Autorizado. Ciente. Controle de escapar, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Juliette, Quebec, pronto para ingresso, Pátio 1? Obrigado. Autorizado, é isso que... Juliette, Quebec. Afirmativo. Confirmando o risco, Juliette, Papá, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Bom dia. Comandou, Juliette, que até que finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Eva 9271, na informação Eco. No 271, na Guadicópia, Recife.